pedindo a paz. Ouviram, mas fingiram que já faz. Por ambição tem munição, tem câmera de gás. Minha quebrada reflete o que o governo oferece. Descaso com as famílias, craque pros moleques. Sonhei com o mundo colorido tipo guache. Sem treta, sem tiro, sem PM na maldade. Sem desemprego, empurrando, trucando pro meu mano. Correr pela Giovanni na caça do tesouro. Mais um domingo e os caras tudo unido. As caixas pra fora e um velho rap se ouvindo. Cessa a troca de tiro. Meu filho quer dormir tranquilo. As balas não fazem perigo. Um inocente baleado, não tinha nem nascido. Eu vou parar de acreditar que possa melhorar. Quando que estudou comigo, morre antes de se formar. Na mão de traficante, milícia é a justiça. Pagando em James Bond. Dona Maria sobe o morro a vida inteira. Não teve luxúria, marca de primeira. Na sinfonia tira as crianças, cresce ouvindo. Inseridos na história e o caveirão morro subindo. O que difere pra criança síria? Sem expectativa de vida, distante da família. São como máquinas fotográficas, registro o que se passa. Amanhã são projetores da desgraça. O que se colhe, planta. Terra preta fértil na colheita de vingança. Um livro com as crianças, eu sei o que se passa. Cada história arrepia, coisas que nem imaginava. Bem-vindo ao mundo, apologia sonora. Cheia de conteúdo e umas paradas que apavoram. Me sinto meio só, nesse mundo hostil. Fingindo que não viu, chamado de Brasil. Que tem dólar na cueca, na bolsa, na mala. O saneamento básico, parelho da Somália. Havana, sua calçada, comove até o papo. E pros alunos cariocas, fazem parte da aula. Menor tira a vida e morre por causa de moto. Vereador, nepotismo, benefício próprio. Perdi minhas esperanças, procuro mas não acho. O mundo tá mudado, de cabeça pra baixo. Ligo a TV e vejo o noticiário. A maioria é tragédia, já enterraram pra futura geração. Um globo em colapso, aprendendo o pior do que eu já tenho apresentado. De onde viemos, um mistério não solucionado. Aonde vamos parar, final premeditado. Um minuto de silêncio, não é pro favelado. No mapa da exclusão, vários não foram lembrados. Coração desfragmenta, a expressão de cansaço da tia, pele enrugada, esquecida. Espero o fim da vida. No quinto mandamento, a banalização pelo motivo torpe. Irmão matando irmão, me segurando na raiz da esperança morta. Serei Grambel sem invenção, acreditando que a melhora.